Peço licença e limpo os pés pra poder chegar. Em nome de Tchô Rastafari. A todos os testes, a todos os testes aqui. Não dura muito tempo, aquele que se cresce, aquele que se cresce. Eu falei, o povo sobrevive. A todos os testes, a todos os testes aqui. Não dura muito tempo, aquele que se cresce, aquele que se cresce. Vai, velocidade quando a luz falha. O fogo queima, o fogo queima. Mente feita produz, faz jus, pobló. Incendeia. Velocidade conduz, a luz falha. Fogo queima, fogo queima. Mente feita produz, faz jus, pablo. Incendeia, incendeia. Vive careca sem rasta, porém meu rada sim, sim. Vento fez a fim, São Jorge e abençoe sumir. Pra conferir, concluir, eu hei que persistir. Lutar, lutar contra a piletra se existe aqui. Espera de consolante, convite, vira compensa. Com a atitude de criança, esquece de si. Persistiria, deve ser mantido meu proceder. Falo sem me crescer, é bem por aí. Não tenho culpa de si, a maioria é chupim. É furo a lupa por fim, que Deus o livre de mim. Família não é bolinho, periferia assim. Se seu mando é em momento, ele faz parte de ti. O povo sobrevive a todos os testes, a todos os testes aqui. Não dura muito tempo, aquele que se cresce, aquele que se cresce. Eu falei, o povo sobrevive a todos os testes, a todos os testes aqui. Não dura muito tempo, aquele que se cresce, aquele que se cresce. Vai, velocidade conduz, a luz falha. Fogo queima, fogo queima. Mente feita produz, faz jus, pablo. Incendeia, incendeia. Velocidade conduz, a luz falha. Fogo queima, fogo queima. Mente feita produz, faz jus, pablo. Incendeia. Fogo queima.